1021 American 90 confirm people on board. Okay, we have and understand apron, India, Alpha, holding point of 10 and call Tower and we'll make up 1-6. Don't copy. Copy. Autorizado Salvador 3, nível 360. Pista 90, curva à esquerda na Momo, transição Flock. Controle 120, décima 8, transponder 5133, o Sideral 9970. Autorizado Teresina 360, decolada 10, curva à esquerda, saída em Momo, transição Flock, 120, décima 8, controle 5133, o transponder. Correto, Sideral, pátio 3, chame Flock. Chama lá. Papalito, grato. Solo, bom dia, tá 38903-30 para o Chico. Bom dia, só um instante para a cópia, o ajuste 9021. American 92? 10, correct. Runway 10. Affirmative, American 92. Ali, versamento, com Delta Guarda Copa. Cargo 6570. Prossiga. Para nova autorização de partida na posição, posterior do CBR. Que vai acionando a posição e após o push? Afirmativo. Está livre o acionamento, aguarda, chama para o push, o 6570 é o W. Ok, chama para o push. O Rio 5973 está pronto para a cópia? O Rio 5973 está pronto para a cópia? Chega para a COAP 5973. Autorizado, Recife, nível 310, para o ICE 58. Pista 90, curva à esquerda, na PU, Caracaju. Controle 120, décima 8, transponder 5126, no Rio 5973. Autorizado para... E confirmando o transponder é o 5126, no pátio 3 está livre o acionamento, chama para o push 5963. American 982. The last instruction was to maintain position at the rolling point, okay? Now you are on the threshold, line up and take off, American 980. The wind is 160 degrees with 10 knots. Delta, tá pronto para quatro? Manativa, o pé, pista no 7, curva direita, corre do axé, controle 120, décima 8, transponder 0125, Mike e Kudelton. vai ingressar na aeroporto. Está próximo ao Serra November, Serra November. Fica bem no eixo de decolagem da 35, viu? Gente, a intenção é pouso na aeroporto, sobrevoo sobre? Sobrevoo só, senhora. Gente, mantém-me escuta, Marcos Juliette Romeu. Mantém-me escuta, Romeu. Oh. 3890, pronto para a cópia? Tá pronto. Autorizado aí, CIF nível 330, para o ISC 58. Pistão a zero, curva à esquerda, full Caracaju. Controle 120-8, transponda 5131, curva 3890. 330 autorizado para Aracaju, apelido 58, decola da 10, curva esquerda, saída para o Caracaju, 208, controle 5130, responde, o 5131, confirma? 5131, correto, portão 8, chama a próxima. Chama. Está pronto para o push, Sideral? Está autorizado, chama o táxi. American 980 on departure. American 980, airborne at 27, contact Salvador, departure frequency 20.8. One 20.8 from American 980, have a good day. 120.8, American 980. Yes, thank you, good day. Departure American 980, good morning, we're out of 3 for flight level 350. Good morning, American 980, climb to flight level 350, book a departure, read the civilian. Okay, left turn, book a departure and climb to 350, American 980. Alfa Quebec, bom dia, prossiga. Foi para as 11 horas, só um instante o meu Alfa Quebec. Alfa Vitor India, identifique. Chegada Bonf, desce, mantenha 4.000 pés, ajuste no 021. Chegada Bonf, autorizado, 4.000, no 021, a barra de alfa, barra 3. Para o pushback, o Alfa Cargo 6670. Quantos a bordo, geral? General, acionado e pronto, 3 a bordo, 2h42, autonomia, alternando o suíço. Esse geral, livre táxi, pátio 1 de Alfa, com espera 18612-1021, tem uma boa viagem, geral. Graças, general. 6570, para push? Afirmativo. Ok, após o general, está livre, chame o táxi. Chama. Você pode para ingresso pista 17, Michael Codelta. Juliano 9970, forma o tráfego Robson 44, modelo espera na final da 17. 3-0 decolagem, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-0 nós, sideral 9-9-7-0. Controle Salvador, trip 5-3-1-6. Trip 5-3-1-6, identifique chegada Amanda, isso mantém o 050. 050 na Amanda. O Max Let Romeu está mantendo, está livrando o sobrevoo aqui do aeroporto e vai retornar aí para o setor sul do aeródromo. Está condicionado o tráfego na escuta permanente, Romeu. Gente, a intenção é prosseguir com o setor sul e sobrevoo em qual lugar? Não, vai manter o setor norte. Vai manter o setor norte em Vida Nova, Itinga. Sim, gente, mantém a escuta permanente, Max Let Romeu. Escuta permanente, Romeu. Rádio 205 por 30 milhas. Ciente, Alfa Vitor. Ciente, reportaremos retornando a rota. Papá Romeu, papá diferente. Passaria 223, identifique. Chegada a bom, desse mantém o 060. Controle trip 5316. Prossiga. Forma que vai precisar passar a mão um pouco acima de uma centena. 5-3-1-6. Controle, bom dia, Sideral 9970. Sideral 9970, Salvador, contato radar na decolagem, sobe e mantém o 360. Sobe e mantém 360, alguma chance de voar direto, Flock? Fockbo, autorizado. Fockbo, obrigado, Sideral 9970. Aqui é a Codelo, autorizada a decolagem, pistão no 7, vento no 60 graus, 089. Oscar, cordial bom dia, Oceania 6200, centro da informação Índia. Oceania 6200, ação de identificação, chegada Mari, desce, mantém o 050. Identificou, chegada Mari, descendo para o 050, Oceania 6200. Controle o 6200, solicita se possível voar ITAP. Vou ITAP 6200. ITAP autorizado, grato 6200. Controle da 3663, bom dia, informação Índia. Para 3663, acione identificação, chegada BOMF, desse mantém o 070. Confirmando 53, o nome é descendo até o 050. Confere. Controle Salvador, Mike Eco Delta, bom dia. Destino Manati, direto em condições visuais, me escuta, reporte 20 milhas fora. Botarada presente, acendendo para o Mobile Pack, direto Manati. Frente, Pátio Índia Alfa, Ponte Espera 18, meia dúzia, 1021, boa viagem. Pátio Alfa, Ponte Espera 18, meia dúzia, obrigado, bom dia. Não. Sente, livre. Mike, é com Mike, espera São José dos Campos, o pátio que se encontra. Número 2, só um instante, o Mike é com Mike. Era em pelo, 4000, ciente, papai 3. Trip 5316, 2000 pés autorizado, 1021 ajuste. 2000 pés, 1021, 5316. Meu papai Romeu, papai Vitor Índia, alguma possibilidade de reduzir velocidade até 1970 nós para evitar a espera, senhor? Não, senhor, a espera é inevitável agora. Ciente, Vitor Índia. Trip 5316, autorizado a final. Autorizado, final 5316, fala estabilizado. Eu vou observar um Lear 40 à sua esquerda, Trip 5316. Sua posição agora é de 11 para 10 horas a 4 mil pés. Ciente, 5316. Papá Vitor Índia, Embraer 190, agora à sua direita, 1 para 2 horas em 5 milhas e meia. Livra 6.500 pés em descida, 2.000 pés. Ciente do tráfego, eu tenho o mesmo no TQS. O Vitor Índia. Alexandre 5670, informa o tráfego Robinson 44, mantendo sobre voo a 500 pés no setor norte, mas vai interferir com a sua decolagem. Autorizado a olhar e decolar pistão no 0, vento no 60 graus no 0 nós. Alexandre 570. Confirme com a 2286, o ajuste 1021, Romeu Alfa Bet. Estou no meu TQS aqui, o Vitor Índia, em relação ao tráfego da Azul. Foi informado o tráfego, senhor. O senhor está bem afastado de pelô do início da espera. Estou ciente, estou só reportando aqui para avisar os amigos. Grato, 5316 também recebeu aviso de tráfego. Até parece que não tem TQS. Precisa saber quem foi que fez alguma coisa errada para nós termos que fazer espera aqui, né? Porque no sequenciamento certamente alguma coisa aconteceu de errado. Mas vamos adiante, um bom voo para nós todos. A espera faz parte da chegada, senhor. É procedimento padrão. Sem sombra de dúvida, senhor. Um sequenciamento adequado evita as esperas. Muito grato. Porque a espera foi inadequada, é isso? É uma reclamação sua. Fique tranquilo, senhor. Vamos prosseguir o nosso voo e terminar com a graça do bom Deus, tudo em paz. Vamos adiante. Muito grato, senhor. Papá Vitor Índia, complete a espera na proa de Pelô, 2000 pés, autorizada final 1-0. Autorizado final para o ILS da pista no zero, completando a espera, a posteriormente para o de Pelô, Papá Romeu, Papá Vitor India. O senhor já pode completar a direita. Pelô, pelô, du na final. Muito grato, Vitor India. 9970, Centro Recife, 12685, alternado 2545. 2685, 2545, obrigado, bom dia, general. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, eu chamo 225, 25, identifique, esse mantém o 080, chegada bom. Estou mantendo 080, chegada é bom, 625. Controle, ponte Oaxa 6570. No momento, passarei do 2223, reduza a velocidade para 210 nós. Redução 210, ponte. Oaxa 6570, contato radar na decolagem, sobe e mantém o 330 vigilante. Ponte autorizado 330, está no perfil da POCA. Passarei do 2223, livre descida 4000 pés, ajuste no 021. P21 para 4000 pés, ponte 2223. Estabilizado 5316. 5316, final, turno no 86. 86, boa. Sinal 6200, inicie redução de velocidade a 220 nós, vai ser o número 4 na aproximação. 220, número 4 na aproximação, Sinal 6200. 5316, bom dia. Bom dia, Cidib 5316, Canengal no 0-1-2, informa o tráfego do Robson 44, sobrevoando setor norte, mantendo 500 pés. Você pode baixar o trabalho, 5316, não vai interferir com a sua aproximação. Ciente, 5316, tá baixado e travado na final. Cidib 5316, tráfego avistado, livre pouso, pistão no 0, vento no 60 graus, no 0 norte. 5316. O Mike Led Romeu vai livrar a vida nova, está no visual do campo, solicita cruzamento da 1735 para o setor sul. Autorizado o cruzamento da final da 1735, reporte para cruzar a final da 10, Mike Led Romeu. Qual o seu estimado de pouso? O cruzamento da final da 10, Rafael. Reporte para cruzamento da oeste da 10, Mega Gigante Romeu. Portará para o cruzamento do oeste da final da 10, Romeu. Está livre o pouso para o 5316? Afirmo, livre pouso, pistão no 0, vento no 60 graus no 0 norte. 316. Número 030, limitado pelo localizador, Xané 6200. Vitor, chame o controle Ilhéus na frequência 1201. 10, Romeu. 35, Alterna, Salvador. 3890, Livre Táxi, Pátio Mundial, Ponte Espera 1862, 1021, Bogart. Pátio Mundial para o Ponte Espera 2862, até 3890. Obrigado, até a próxima. Matão Índia. 1922, identifique, desse mantém o 70070 na chegada Mari. Descendo pro 70, chegada Mari, igual 922. Seis pela direita, chame só um dos anos decimal 9. 219. Parede 2223. Mas escuta, prossiga. Prossiga na sua redução de velocidade, o companheiro do Learjet à frente reduziu tudo agora aí. Se eu puder reduzir um pouquinho mais para ajudar na sua aproximação. Vamos lá, o 60, tá bom? Positivo, 60. Joia. Está comprando o farol de Itapuã, depois vai manter a linha do litoral até o parque de Pitossu, após ingresso na paralela. Gente, ao atingir o farol de Itapuã, chame o controle no 20.8. O farol de Itapuã no 2080, controle grato. Via Índia Alfa, Ponte Espera, 18, 612, 1021, boa viagem. 5973. Digo 3 no meio, Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 3 no meio. Direto retorno. Toma 0, vento no 60, graus no 09. Autorizado pouso na 10, Papa Romeu, Papa diferente. Maxilete Romeu, time controle 20, décima 8. 1-2-0-0, grato. Papapá, Mike e Juliette Romeu. Mike, Juliette Romeu, mantenha as condições visuais, linha do litoral. Condições visuais na linha do litoral, Romeu. Xanema 200, 2000 pés, autorizado final no 0 como número 3. 2000 pés, autorizado final número 3 na aproximação, Xanema 200. Às vezes 90, mantém o ponto esperando no zero. Eu não fui ali. Credo 223, completo final, chame torre, 1186. É já, obrigado. Mais. Dia passaria 2226. Passaria 2223, que legal no 021, continua em aproximação. Porsche 3, pouso baixado travado, número 2 para pouso, passaria do 2223. Vai ser, chamarei. Manda a posição 3 pelo 5316, positivo. Afirma. O colega está chamando a gente na 4, o senhor pode confirmar? Aqui eu tenho a posição 3 do pátio 3. Ok, nós estamos chamando, estamos sendo chamados para 4, vamos seguir para 4, positivo? 4, positivo. Dor, seu completa a redução de velocidade para aproximação, chame torre 1186. Torre 1186, décima meia, chame 6202. O azul 9131, na décima tem um 50, 050. 050, 9131. Xanema 6200, que legal no 021, continua a aproximação, Xanema 3 pouso, aguarde pista livre. Continuando a aproximação, aguardando pista livre, Xanema 6200. Olha, o Maxilete Romeu está passando externo aqui através do Parque de Ipuaçu, na linha litoral. Vai ingressar na Avenida Paralela, se autorizado. Após o externo, mantendo 500 pés, está livre, Maxilete Romeu. Após o externo, mantendo 500 pés, Romeu. 3663 da TAM, 2000 pés autorizado. Reporte na final da 1-0. 2000 autorizado, reportará o TAM 3663. Chanel, aproximação, guarde pista livre. Sim, sim. Velocidade é 2209. 2209, mais 225. Nós, que nem galão 021, livre e pulso, pistão no 0. Sente depois na pista 10, parceiro. Confirma, professor, minha pista está molhada? Negativo, pista seca. Seca, obrigado.